Graças e paz, amados. Quero compartilhar com os irmãos, antes de entrarmos aqui na mensagem, um pouco do trabalho desenvolvido com os quilombolas no estado do Espírito Santo. Tem um slide ali para a gente projetar algumas informações. Os quilombolas, eles se encontram entre os segmentos menos evangelizados do nosso país, aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui ontem, trazendo essa notícia, e há mais de 2 mil comunidades quilombolas no nosso país. Então, são descendentes, remanescentes de africanos que aqui foram escravizados. E uma pergunta que foi feita e transmito à igreja: quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir em uma comunidade quilombola? Pastor Fábio aqui, uma pessoa teve a oportunidade, Marcos, os irmãos do Sol da Terra. Então, é um desafio no nosso país. É um segmento que precisa do Evangelho, depende do Evangelho, e precisam ser alcançados. E Deus, então, nos direcionou a estar junto na organização de um projeto chamado Missão no Quilombo, que tem por objetivo, então, levar o Evangelho, a boa notícia, a estes que são os refugiados aqui no nosso próprio país. Pessoas que se encontram, às vezes, no meio da mata, lugares um pouco mais isolados, alguns outros já na área urbana ou semi-urbana, mas um grupo que precisa do Evangelho, da boa notícia. Essas imagens agora, a projetar, ela se refere à Igreja Presbiteriana no Quilombo do Retiro. Quilombo do Retiro, quando chegamos lá, aonde iniciamos o trabalho com a missão no Quilombo, tinha 275 pessoas, 75 famílias, 3 pessoas em um templo. Então, lá tinha um templo, mas não tinha a igreja quilombola, vamos assim dizer. Não havia um grupo de quilombolas que reunia e propagava o evangelho entre o seu povo. E desses, um grupo de 3 pessoas, então, estavam intercedendo, rogando ao Senhor da Seara para que enviasse trabalhadores. Pode avançar aí, por favor? Aí, dentro do século XVI e XIX, a questão da escravidão no nosso país. Pode avançar? Pode mais? Há mais de 5 mil comunidades quilombolas no nosso país, e o desafio é muito grande. Pode avançar? Aí a informação a respeito de dados mais concretos dos que já foram certificados, reconhecidos. Volta um pouquinho, por favor. Ali, em destaque amarelo, são comunidades quilombolas no Espírito Santo que já pesquisamos pela Aliança Pró-Evangelização Quilombolas do Brasil. E eu sou pesquisador pelo Instituto Antropos, que é coordenado pelo missionário Ronaldo Lidório, e temos desbravado aí na pesquisa entre os quilombolas. O destaque verde é onde já há um trabalho missionário presbiteriano com os quilombolas do nosso estado, e o objetivo é alcançar todo o quilombolas ali no estado do Espírito Santo e também avançar para outros estados, se Deus assim nos der permissão. Pode ir. Quando minha família então chegou no quilombo de Retiro em Santa Leopoldina, aquele senhor ali é o senhor Noêmio Pereira dos Anjos. Ele é o descendente do africano escravizado. Bem-vindo, Pereira dos Anjos. Noêmio Pereira dos Anjos, para poder tentar uma melhor questão de sobrevivência, ele mudou para a capital. Em Vitória, ele teve a oportunidade de morar na região da Grande São Pedro. Região da Grande São Pedro, local a qual eu também morava, foi considerada uma das maiores favelas do Brasil. E na favela do bairro São Pedro, o ser humano, urubus e cachorro brigavam pelo mesmo pedaço de carne encontrada no lixo. Este era o cenário do bairro São Pedro, quando eu tinha média aí de 4, 5 anos de idade, e o seu Noêmio morava ali. Graças a Deus, não houve a necessidade dele entrar nessa disputa pelo pedaço de carne no meio do lixo, mas era onde ele vivia. E em 1997, ele conheceu o Evangelho ali na Igreja Presbiteriana Manancial, a qual eu sou membro. E nesse mesmo ano, eu também conheci o Evangelho. Então, em 1997, o Senhor Jesus converteu o seu Noêmio a ele, também me converteu a ele, E também me deu a oportunidade de conhecer a Mislane, que é a minha esposa. Trabalhamos na UPA, na UMP, na Federação de Mocidade, e continuamos trabalhando junto na obra do Senhor agora, a missão no Quilombo. Pode avançar um pouco mais. Quilombo de Retiro fica aí nessa localização, no meio da mata, 4,5 km, 45 km da capital Vitória. Pode avançar. A dinâmica do trabalho que realizamos entre eles é a metodologia que usamos é publicamente compartilhar o Evangelho, e aí está uma das cenas, compartilhando o Evangelho de maneira pública e também de casa em casa. Seguimos a metodologia de Atos dos Apóstolos, como os discípulos faziam, a igreja do Senhor fazia isso, que pregava o Evangelho publicamente de casa em casa. Né? Então, é um desafio para todos nós. Pode avançar? Aí é o púlpito, né? Vamos assim dizer, pode avançar um pouco mais. As crianças reunindo ali do lado das suas casas, e o costume delas atirando o chinelo para poder subir ali no tapete. Quando chegamos no quilombo de retiro, tanto as crianças quanto os adultos, para entrar no templo, eles deixavam o chinelo do lado de fora. Agora eles já entram de chinelo, entram de sapato, né? E no primeiro momento eles não sentaram nos bancos, eles sentavam no chão. Aí devagarinho, agora eles já sentam, né? No banco, e graças a Deus, Deus tem abençoado o trabalho ali no quilombo de retiro. Pode avançar um pouco mais? Essa pampa nós ganhamos para cooperar no trabalho ali e cooperou também na plantação de aipim, né, mandioca, para alguns aí conhecem com esse termo. Nós precisamos desfazer macaxeira, né? Precisamos desfazer deste veículo, e temos tido a necessidade de um outro agora para poder puxar um trailer odontológico. Nós ganhamos um trailer odontológico, ele está em reforma e a pampa não aguentaria puxar, e o Corsa meu, que é 4x4, né? Costa de missionário é 4x4. Então, precisamos hoje de um outro para puxar esse trailer odontológico, para que possa ser direcionado aos quilombos para atendimento odontológico, onde não tem, às vezes, um espaço apropriado para isso. Pode avançar? Este é o Pedro, filho do presidente do quilombo, que foi, na ocasião, o Wallace. O Wallace, quando ele me conheceu e quando eu conheci ele, seu nome nos apresentou. E as primeiras palavras do Wallace para mim foi: olha, se você veio para somar, seja bem-vindo. Eu falei: agora agarrou esse negócio. Porque a palavra de Deus, ela vem, ela separa, né, juntas e medulas, e aí começa a ter aqueles que são de Cristo, aqueles que não querem a Cristo. E, graças a Deus, houve a conversão. Eu achava, então, no primeiro momento, que o Wallace, estrategicamente, pelo que a gente aprende aí, por ser um líder da comunidade, seria, quem sabe, então, estrategicamente, aquele que precisaria prontamente ouvir e conhecer o Evangelho. Quando ele, então, me saudou daquela forma, eu comecei a ficar desconfiado quanto a isso e comecei a evangelizar com mais intensidade os que estavam no entorno dele. Ele era proprietário responsável por um bar na comunidade e os filhos dele o acompanhavam nessa empreitada de trabalho. E lá no bar eu sentava junto com os clientes dele. E era provável de alguém chegar no bar e me presenciar a minha saída do bar cambaleando, né? Porque eu sentava com eles e ali o pessoal se embriagando, tomando cerveja, tomando cachaça. E aí, quando eu levantava da mesa, né, eu saía cambaleando, não porque eu tinha bebido a cerveja ou a cachaça, mas porque aqueles que ali estavam bebendo já embriagados levantava para me abraçar, e aí, pelo desequilíbrio, acabava cambaleando junto com eles, né? Apenas por isso. Mas era uma cena muito comum estar ali sentado com eles, compartilhando do Evangelho. E a Mila Karen, que tem 12 anos, a minha filha, ela cresceu ali naquele ambiente, na beira do bar, junto com os filhos do Wallace, junto com outras crianças da comunidade que ali estavam. E Deus foi nos dando a oportunidade, o Pedro, assim como o pai dele, o Wallace, a esposa do Wallace, a irmã Edna, a Eduarda e o Ramon, eles são membros da igreja presbiteriana quilombola. O Wallace, ele é o diácono na igreja lá no Quilombo, está sendo cotado agora com possibilidade de concorrer ao presbiterato. A esposa dele presidente da SAF, o filho dele faz parte da diretoria da UPA, e o Pedro, né, tem cada vez mais gostado da palavra do Senhor Deus, assim como a Eduarda, que faz parte da UCP. Pode avançar? Hoje, a IPB no Quilombo de Retiro está com essa estrutura. Os bancos foram ganhados pela Igreja Presbiteriana de Goiabeiras, as cadeiras azuis foram ganhadas na Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, as cadeiras de crianças foram ganhadas na Igreja Presbiteriana de Novo Horizonte, né, bebedouro foi ganhado na Igreja Presbiteriana de Novo Horizonte, um fogão que temos lá que ajuda no projeto com as crianças foi uma oferta da Igreja Presbiteriana lá de Curitiba, e nós pudemos ver que quando a igreja se une, quando a igreja se envolve com missão, as coisas podem acontecer mais rápido e com mais facilidade para que o povo tenha um local para congregar. Agora, tenho dito que é muito provável que nos outros quilombos a qual temos trabalhado, é muito provável que não teremos estrutura, né, como esta. Primeiro que nós não podemos construir templos dentro do quilombo. É propriedade particular. Neste quilombo foi um caso atípico, porque o seu Noêmio, por ele ser um dos herdeiros de ponta do escravizado Bem-vindo Pereira dos Anjos, próprio nome dele, né, Noêmio Pereira dos Anjos, ele reivindicou o seu direito. E por ele ser um dos idosos ali, eles respeitam muito os idosos. E precisou ele reivindicar isso com muita disposição e conseguiu o apoio de alguns, que depois então a diretoria cedeu a oportunidade que ele fosse construído o templo. Pode avançar, por favor? Hoje a Igreja Presbiteriana no Quilombo de Retiro tem congregado lá uma média aí de 50 pessoas, 40, 50 pessoas. A comunidade toda tem a média aí de 275 habitantes e mais de 75 já se declaram evangélicos, cristãos. Nem todos congregam na IPB dentro do Quilombo do Retiro, porque alguns saem para trabalhar fora da comunidade e acabam congregando ali nas suas mediações de serviço ou onde mora fora do quilombo. Pode avançar, por favor? Este é um projeto que o próprio Quilombolas tem desenvolvido já, que é o projeto Consolo para os que Choram. Nós aprendemos e levamos para o quilombo, e os quilombolas vão até o cemitério evangelizar. Não os mortos fisicamente, mas os mortos espiritualmente. Lá, então, é servido uma água, lá, então, é oferecido o momento de aferir pressão, também de uma palavra de consolo, onde é feita a exposição da palavra de Deus e o momento de oração. Pode avançar? Este é o grupo de quilombolas no cemitério municipal, e, se Deus permitir, esse ano teremos em dois cemitérios no município, e em Conceição da Barra, onde eu estou com a minha família, possivelmente vamos implantar também esse projeto de evangelização no cemitério. Pode avançar? Pode ir um pouco mais. Deus nos deu a oportunidade de estar ministrando o primeiro curso para grupos minoritários no Brasil, e trabalhamos, então, com esse material que foi produzido pelo reverendo Ronaldo Lidório e o Iraque, que trabalham no projeto Amanagé. E ali tivemos trabalhando com mais de 21 pessoas, ministrando esse curso Palavra que Transforma e Plantação de Igreja no Contexto Quilombola. Pode avançar? Esse é um grupo de homens lá do Quilombo de Retiro, participando aí de um curso de diaconato, e ali o sermão de prova, né? Os dois ali já na sala, fazendo uma exposição bíblica, e o missionário Jefferson com eles. Lógico, questão didática, junto com os irmãos. Pode avançar? Pode avançar? Temos realizado nesta igreja também conferência de fé reformada, e temos privado pela palavra de Deus e uma exposição das Sagradas Escrituras cada vez mais. Pode avançar. Um coral com 30 pessoas participaram, são próprios quilombolas, e destes, alguns que também não são evangélicos foram convidados e participaram desse coral, e depois esse coral cantou em outras duas comunidades quilombolas. Testemunho assim de Jesus. Trabalho social junto com eles também, pode avançar. A UCP Quilombola, pode avançar. Projeto Mão na Massa no Quilombo, tivemos a oportunidade de cooperar na construção de 3 casas. Neste quilombo, não foi a construção da base ou acabamento, mas a cooperação de alguma forma. E quando uma escola foi visitar este quilombo, uma diretora perguntou ao presidente da ocasião, que era o irmão Wallace, o seguinte. Quando ela desceu, ela perguntou, mas Isso que é quilombo? E o Wallace então perguntou: por que da pergunta, minha senhora? Ela disse: não, eu achava que ia chegar aqui, as casas eram tudo de estuque, de pau a pique. Ele falou: minha senhora, nós também queremos morar em casa de alvenaria, nós não somos João de Barro e nós não vivemos mais na escravidão, nós também queremos o que vocês querem. E ela não quis discursar mais nada, não, ela parou por aí o discurso dela. Então nós entendemos que isso não é destruir uma cultura, isso é promover a cultura do reino, isso é promover a cultura que Deus deseja também para os quilombolas, para os sertanejos, aquilo que é bom. Né? Pode avançar, por favor. Pode mais. Aí o um encontro de SAF, aproximadamente 100 mulheres participaram deste encontro lá no Quilombo, 100 mulheres quilombolas, e ali o um encontro da UPA quilombola. Pode avançar. E aí o um momento de oficialização da união conjugal e o batizado do Hudson, da Jamila e da Cláudia, pública profissão de fé. Pode avançar. Esse aí é um grupo de média de 12 pessoas foram batizados nesse dia. E tínhamos um grupo nas casas que toda terça-feira reunia com 28 pessoas. Esse grupo foi dividido. E hoje, toda terça-feira, reúne três grupos diferentes, em casas diferentes, de preferência lares não evangélicos, compartilhando a palavra de Deus. Pode avançar. Essa é uma casa que é dentro de uma fazenda. Para chegar em duas fazendas, precisa passar por dentro do quilombo. Não há outra alternativa a chegar nessas duas fazendas a não ser passando por dentro do quilombo ou descendo de helicóptero. Eu tenho registro fotográfico do contrato trabalhista e consta que o morador que está nessa casa, consta que essa casa ela é nova. Ela é nova. Então, nesta casa, nesta fazenda, há uma situação de trabalho análoga à escrava. Ali no estado do Espírito Santo, assim como em várias outras regiões do nosso país. Meu amado, então há injustiça social e é grande os conflitos de terra e muitas vezes porque eles estão buscando, reivindicando aquilo que já é deles. Essas terras consta no documento que pertence aos quilombolas. A causa está no Supremo Tribunal e acreditamos que será dada, já foi dado causa ganha para os quilombolas. A reintegração de posse dessas terras, porém ficou parado por volta de uma semana no município e não foi enviado as pessoas para fazer lá desapropriação naquela ocasião. Pode avançar, por favor. E aí o missionário Jefferson e a família, que se me permitir, estarão trabalhando desses irmãos. O Jefferson, ele é meu primo e ele foi trabalhar ali na formação da liderança quilombola. E se Deus assim permitir, nos próximos meses estará sendo eleito, para a glória de Deus, dois presbíteros quilombola que estarão, de certa forma, responsável pelo pastoreio. E não consideraremos mais Quilombo de Retiro um campo missionário, mas consideraremos que a igreja foi plantada ali já para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pode avançar um pouco mais. A vista de alto pode avançar. Trabalho também realizado com eles, publicamente, de casa em casa. Pode avançar um pouco mais. Este casal foi nos informados que eles não nos receberiam em suas casas, mas o objetivo de estarmos lá era levar o evangelho até eles, e Deus nos deu a oportunidade de continuar ali pregando o evangelho a este povo. E agora está ali a nossa irmã missionária, Jane Miranda. Pode avançar. Trabalho de impacto evangelístico. Pode avançar um pouco mais. Junto aí a minha esposa trabalhando com artesanato, pode avançar. Este senhor, ele anda com a ajuda de amuleta e ele não podia ficar andando, se movimentando na região por causa da condição da estrada. Mas ali sentado na cadeira, ele compartilhou com o Jonathan um cântico que diz: mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria eu vá, né? Ele compartilhou do evangelho sentado de amuleta. Então, fica aí um exemplo para mim, um exemplo para você, que mesmo sentado você pode compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que você ande de amuleta, você pode compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Lucas, né, ele é conhecido nosso, já foi citado aqui, ele não fala, mas ele se comunica com os olhos. E quando ele vai nas consultas,

Que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste terim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro receberá desde já recompensa e em tesoura o seu fruto para a vida eterna. Desarte-se, alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outro trabalho, e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que a anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós precisamos anunciar isso até que ele venha. Falemos com Deus mais uma vez. Deus, a tua palavra foi lida e ela foi registrada porque o Senhor tem interesse de que saibamos acerca dessa história e aprendamos também, ó Pai, com este episódio que aconteceu com o Senhor. Fale conosco, Deus, nesta manhã, e que o nosso aprendizado seja colocado em prática até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, Pai. É no teu santo nome que eu oro. Amém. Meus amados, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês a respeito deste tema, até que ele venha, até que o Senhor Jesus venha. Quero compartilhar com vocês, então, o seguinte tema: seguindo o exemplo do missionário Jesus. Para mim, o melhor e maior missionário da história, o Senhor Jesus. E aqui, neste texto, nós vamos aprender ou desenvolver junto o que Deus já colocou no meu coração a respeito do exemplo de Jesus, deste missionário. Então, até que ele venha, nós precisamos seguir o exemplo dele na missão. Quer aprender sobre missões? Quer aprender como fazer missões? Olha para Jesus. Segue ali os passos dele. Observa nas leituras bíblicas o comportamento dele, como ele agia com as pessoas. E você vai no caminho mais certo que tem de exemplo de missionário. É muito provável que, se você for seguir qualquer outro exemplo à risca, pode ser que algumas coisas não dê certo e dê errado, mas se seguirmos o exemplo do Senhor Jesus, é certo que as coisas funcionam. Ele é o maior exemplo de missionário que existiu, que existe, até que ele venha. Até que ele venha. Nós precisamos, então, observar na Escritura Sagrada os exemplos do missionário Jesus, os exemplos do Jesus a respeito de missão. E quando observando aqui no capítulo 4, nos primeiros versículos, tem algo que não me deixa em crise como missionário. Eu sou presbítero também em disponibilidade e estive servindo no presbiterato durante 2 mandatos e agora estou no campo missionário. E tivemos o privilégio, podendo assim dizer, de ter um grupo de 10, 15, 12 pessoas sendo batizadas. E eu não derramei água sobre a cabeça delas. Eu não sei se o Marco já fez isso, não vou perguntar não, tá? Mas a gente não entra em crise quanto a isso. Mas, irmão, você está lá no campo trabalhando como missionário, evangeliza o povo, e aí depois chega o pastor Fábio que vocês convidam e derrama água na cabeça e batiza. Que negócio é esse? Isso é de Deus, irmãos. Isso não dá crise a missionário nenhum se ele olhar o exemplo de Jesus. Se o missionário não olhar o exemplo de Jesus, ele pode dar crise. Ele pode até querer ir para o seminário, não para se aperfeiçoar no conhecimento da palavra, mas pura e simplesmente receber, pela sua denominação, autorização para derramar água sobre cabeça e ministrar a Santa Ceia. E aí a motivação tá muito aquém do que deve ser o desejo de ir ao seminário, né? Que é, de fato, se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. É aquele que vai lá para poder, em nome de Jesus, administrar a igreja como um pastor docente, o responsável pelo ensino, um ensino cada vez mais aprofundado, né? Mas eu observo que, missionário que observa o exemplo de Jesus, o versículo 2 diz assim: se bem, primeiro o versículo 1 diz que quando o Senhor veio, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, aí o versículo 2 diz que, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, nosso trabalho no campo missionário, o seu trabalho no campo missionário, que pode ser do outro lado da rua, que pode ser dentro da sua casa, no sertão, com os quilombolas, com os índios, com os ribeirinhos, na Coreia do Norte, não é se você vai derramar água sobre a cabeça daquela pessoa, mas para que ela seja discipulada, que ela conheça o Senhor Jesus. Isso é necessário que façamos, então. O versículo de número 3 diz, então, algo que me chama a atenção: deixou, Jesus, ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galiléia. O versículo 4 diz aqui que, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário. E aí o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é que, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, seguindo o exemplo do missionário Jesus, você precisa ir aonde é necessário. Nós precisamos ir onde é necessário. E é necessário irmos aonde o evangelho não tem sido pregado. É necessário irmos àquelas pessoas que ainda não têm um relacionamento com o Senhor Jesus, que ainda não conhecem o Senhor Jesus. É necessário irmos para essas regiões, seguindo o exemplo de Jesus, precisamos ir onde é necessário. E quando observamos o versículo 4, diz que necessário era necessário que ele atravessasse a província de Samaria. Era uma área de conflito, era uma área desconfortável, era uma área de conflito, porque o povo de Samaria não se dava com os judeus, os samaritanos não se davam com os judeus. O Senhor Jesus, ele tinha opção de passar por uma outra rota. Essa rota seria, de certa forma, mais segura. Essa rota seria um pouco mais distante, porém, esse percurso seria mais confortável. Mas a palavra do Senhor diz que era necessário que este que tinha uma missão passasse por aquele local de conflito. Quase todos os estados existem lugares de conflito social. Quando se fala no Rio de Janeiro, também há lugar de conflito. Quando fala no bairro São Pedro, de onde eu sou, há lugar de conflito. É provável que, quando você vai para o trabalho, para a sua casa ou alguma outra viagem que você faça, você precisa passar por lugares de conflito, e você tem alternativa: ou passar pelo lugar de conflito, ou mudar a rota, ou por um caminho mais longo, por um caminho mais distante. Mas eu e você precisamos entender e se dispor aí onde é necessário. Na Coreia do Norte é necessário. E se alguém ali for encontrado compartilhando do Evangelho, poderão ser considerados prisioneiros, ser apreendidos e até mesmo sofrer consequências por causa disso. Mas é necessário que alguém vá à Coreia do Norte compartilhar do Evangelho. É necessário que alguém vá compartilhar do Evangelho com os muçulmanos. É necessário. É necessário que alguém compartilhe do Evangelho cada vez mais no Rio de Janeiro, em Brasília. É necessário irmos àqueles que estão à margem da sociedade, àqueles que, às vezes, as pessoas ficam preocupadas de entrar naquela rua, entrar naquela cidade, entrar naquela comunidade, porque ali é perigoso. Mas se não levarmos neste povoado, nessas comunidades, nas periferias, onde quer que seja, áreas de conflito, aos meus olhos, aos seus olhos, e os conflitos, às vezes, não é entre eles, não. O conflito, muitas vezes, é entre nós e eles. Entre o que eu penso, entre o que eu acho, entre a minha segurança, entre a minha proteção. Eu não quero entrar naquele território porque senão eu posso ser invadido. Não, é nós que devemos invadir, entre aspas, aquele território com um propósito. Porque estes povos, essas pessoas precisam ouvir o Evangelho. Então, meus amados, nesse primeiro ponto, eu e você, nós precisamos ir onde é necessário. Há aqui em Brasília algum lugar que é necessário a igreja ir que ela não tem ido? Precisamos pensar nisso. Há algum lugar no nosso país que é necessário que a igreja vá que ainda não tem ido? Há. Já foi citado aqui algumas vezes. Com os sertanejos, com os quilombolas, com os ribeirinhos, com os índios, com os ciganos. É necessário irmos até o povo. Diz o versículo 5, que chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentar-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Volta de meio-dia. Nisto veio, então, a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. E eu acho interessante nesse versículo, meus amados irmãos, porque seguindo ao exemplo de Jesus, ele não levava a garrafinha tapué na mão. Não levava. Se bem que naquela época ainda não tinha, né? Mas você quer ver que ofensa é você ir na casa de alguém evangelizar com a sua garrafinha de água? Parece que não. Mas você, de certa forma, não está demonstrando ser um com ele. Que você tem a sua água. Está levando a sua garrafinha. Ah, mas beber água nas cacimbas lá, naqueles poços lá do sertão? Ah, meu irmão, aí o negócio é complicado. A não ser que nos julguemos melhor que Jesus, amados. Mas Jesus bebeu água da onde? Ele pediu água da onde? Ele pediu água do poço. Ele não pediu, ele não carregou, ele não levou a sua garrafinha de água mineral. Parece ser muito duro um discurso como este. Mas quando seguimos o exemplo de Jesus, que vai para o sertão, com a equipe lá do Marcos, dá um apoio, e eu espero em Cristo que saia daqui um grupo com esse objetivo também, e passe aos quilombolas e também nos ajude. Vamos dormir aonde? Eu não sei se lá tem alguns hotéis na beira lá do... Tem não, né? Vamos dormir aonde? Primeira viagem missionária, ou seja, uma das viagens missionárias, uma das primeiras viagens missionárias que o Senhor Jesus fez. Ele dormiu aonde? A primeira noite que ele dormiu foi aonde? Missionário Jesus. Lembra? No curral. Aí é uma ofensa, mano. Você chegar e levar crente lá para o sertão para dormir no curral, aí não dá não. Aí. Mas aonde Jesus dormiu, irmãos? Na sua viagem missionária aqui junto conosco. No curral. É um discurso meio pesado, mas é um discurso verdadeiro. É um discurso verídico quando nós entramos no tema até que ele venha e quando entramos aqui no subtema, seguir o exemplo do missionário Jesus. Se envolver com missões não é turismo. As viagens missionárias que as pessoas fazem no sertão e em qualquer outro lugar não é turismo. É missão. E quando você vai para uma missão, você vai de fato para uma zona que muitas vezes não tem conforto. Para um ambiente que não te proporciona algo tão confortável. Tivemos um impacto missionário lá na região de Conceição da Barra, onde visitamos 10 comunidades quilombolas de maneira simultânea. Foi um grupo da igreja presbiteriana. E na casa em que nós estamos morando, dormiu naquele ambiente uma média de 60 pessoas. Então, em cima da casa onde eu moro, e embaixo tinha um salão que está desativado no momento, e colchão espalhado naquele salão. Parecia uma sinfonia à noite, né? Os homens dormindo, né? Aquele monte. E lá em casa, no quarto, meio da minha esposa, dormiu, se eu não me engano, 8 mulheres, junto lá com a minha esposa e minhas filhas. Na sala. Dormiu umas 4, no outro quarto mais 4, na copa mais uns 5, 6. Mas as pessoas, elas entenderam. E um grupo perguntou assim, meu irmão, eu posso ir? E a gente vai se hospedar lá separadamente, numa pousada. Eu falei, meu irmão, eu acho que você vai ficar totalmente fora. Você está querendo se envolver com missão, você está querendo ir na missão, mas você vai estar fora. Que o negócio vai estar tudo acontecendo, a missão vai estar ali tudo acontecendo, num ambiente só, num clima só. Você vai acordar num momento diferenciado, você vai tomar um café diferenciado, você quer estar junto, mas não está se dispondo a se envolver totalmente. É lógico que alguns, às vezes, tem até uma necessidade, né, por algumas justificativas pessoal e particular, mas quando olhamos para o exemplo de Jesus como missionário, ele se envolveu, ele foi onde era necessário, e ele se envolveu. Ali na beira do poço, ele bebeu do que tinha. Se você chega numa comunidade quilombola e o quilombola te oferece um café e você rejeita, é como se estivesse rejeitando ele. Se você chega em uma casa em que a pessoa tem o costume, o hábito de entrar sem o sapato, e você entra de sapato e tudo, dependendo daquilo, causa uma certa um nível diferenciado, né? Você está se comportando diferente dele. Mas se você tira a sandália e entra descalço junto, no primeiro momento você vai ser repreendido. Não, não, pode entrar de calçado, pode entrar de calçado. Mas se você tira o calçado e entra e fica ali como eles se comportam, eles vão começar a se identificar com você. E aí começa a gerar o relacionamento. Agora, se você também, por questão de fazer uma média, né, entra sem o sapato, aí depois, na hora de sair, limpa o pé, o que que você está dizendo, né? Ofende também. Então, na missão, nós precisamos procurar ser como eles. Porque o Senhor Jesus, para apresentar o amor dele por nós, ele se tornou como um de nós. Ele se despiu da sua glória e ele se fez como um de nós. Ficou parecido conosco. Não adianta também eu chegar numa tribo e querer achar que as pessoas, né? Pensa que eu sou um índio, que eu chego dentro de um quilombo e me pinto todinho de preto para eles acharem que eu sou negro, né, um quilombola. Não, não é isso. Mas o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, precisa se aproximar com daquele povo. Não estou dizendo aqui fazer voto de pobreza, nada disso. Mas nós precisamos nos aproximar do povo que tem necessidade do Evangelho e nos relacionar com eles, em nome de Jesus. Meus amados, observando o versículo de número 7 e 8, nisso veio a mulher e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido comprar alimento, providenciar alimento. No versículo de número 9, diz assim, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água. Aqui nós começamos a observar, do versículo 9 diante, que começa o relacionamento, a comunicação. Esse é o primeiro ponto aqui, é irmos onde é necessário. O segundo ponto que nós precisamos fazer é falar com os incomunicáveis. Falar com os incomunicáveis. E esses incomunicáveis estão, às vezes, dentro da sala de aula. Esses incomunicáveis estão separados por um muro vizinho. Esses incomunicáveis, às vezes, estão separados por uma rua. Esses incomunicáveis estão separados de um estado para o outro, de um bairro para o outro. Há vários quilombos em Goiás. Talvez esses incomunicáveis estão aí a alguns quilômetros apenas de distância de você. Mas, seguindo o exemplo de Jesus, nós precisamos falar com estes. Nós precisamos ir até eles. Nós precisamos, então, com eles desenvolver um relacionamento. E o Senhor Jesus, ele faz isso nos versículos seguintes, ele começa a dialogar com aquela mulher, ele cria, vê ali uma ponte de contato, que é o poço, que é a água, ele começa a falar a respeito de água da vida, ele começa a interagir com ela. No versículo 2, ela demonstra dúvida quanto ao discurso que ele está fazendo. No versículo 13, ele vai respondendo a ela quanto às suas perguntas, os seus questionamentos. Versículo 12, assim, és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela começa, então, a ficar com dúvidas sobre as coisas ali do discurso, e ela começa a interrogar a situação. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Jesus começa a responder, mas há uma comunicação aqui sadia, sem imposição de Jesus. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. O Ronaldo tem nos ensinado que nós precisamos compartilhar do Evangelho de maneira fiel, teologicamente, mas também de maneira inteligível, inteligente. Não é tentarmos impor a nossa crença àqueles que não creem no mesmo Deus que eu e você. Nós precisamos nos relacionar com eles, falar com os incomunicáveis, de forma que eles entendam a nossa comunicação. Um missionário compartilhando em Portugal, ele perguntou então ao grupo que ali estava com ele, na igreja em que ele estava palestrando, ele perguntou, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E segundo ele, para aquele povo, essa pergunta ela é ofensiva, é como se estivesse dizendo que eles eram menos cultos do que ele. E aí ele entendeu que a pergunta deveria ser outra. Eu estou me fazendo entendido? E o que às vezes acontece é que quando vamos compartilhar o Evangelho com as pessoas, é que nós queremos que elas entendam o que nós estamos dizendo do jeito que a gente quer falar. E não falamos para eles, compartilhamos com eles de maneira que eles entendam aquela mensagem que queremos transmitir. Seja onde você estiver, é importante e necessário que você fale com os incomunicáveis, e para isso é importante que você entenda a língua deles. Entenda o costume deles. Se eu for para uma aldeia, para uma tribo indígena, compartilhar o evangelho agora, com este povo que para mim é incomunicável, eu não vou conseguir com um português aqui falar em várias deles. Não vou. Se eu for para um outro país de língua diferente, eu também vou ter dificuldade. Mas o certo é que no nosso país existem várias tribos. E essas tribos estão espalhadas também nas regiões metropolitanas, nas cidades. E precisamos, então, falar com estes que estão incomunicáveis e aprender a linguagem deles e conversar com eles, dialogar com eles e apresentar a eles o Evangelho, o Senhor Jesus. Não estou querendo dizer que a gente tem aqui num grupo aí que só vive falando gíria e lá e fala gíria. Não, não é isso. Não. Nós precisamos buscar alternativas e procurar entender o povo para que a nossa fala, a nossa comunicação possa ser transmitida àqueles que nada sabem ou pouco sabem a respeito do Evangelho, a respeito do Senhor Jesus. E o terceiro e último ponto, amados, seguindo o exemplo do missionário Jesus, de ir onde é necessário, de falar com os incomunicáveis, o terceiro ponto é que nós precisamos ensinar o povo a adorar. No versículo de número 20, diz assim: nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos então ensinar as pessoas a adorar o Senhor Deus. Não apenas por uma necessidade religiosa ou adorar por mera religiosidade, por um hábito, por um costume. Eu estava muito habituado a ir numa escola bíblica dominical. E quando eu precisei, então, sair de um ambiente como este, para ir para um campo missionário que não tinha escola dominical, porque não tinha gente ali para participar, para mim foi um desafio grande. Para mim foi um desafio grande. Mas eu precisei reaprender que ali também era lugar de adoração. Algumas pessoas possivelmente me perguntarão: e a igreja foi plantada no quilombo tal onde você está? E é muito provável que a resposta, quando tiver um grupo, seja de 5, 10 pessoas reunindo, seja em um terreiro, num terreno, seja numa varanda, seja numa casa, e este grupo compartilha do Evangelho com outras pessoas, eu já afirmarei que ali há sim uma igreja plantada. E às vezes a pessoa, quando for visitar, fala assim: ué, meu irmão, mas você não falou que aqui tinha uma igreja plantada? Ué, mas tem. Mas cadê? Está onde? Ué, está ali na casa do seu João, na Dona Maria ali, ó, toda terça-feira tem um encontro lá, tem um culto lá. E eles próprios já pregam, eles próprios já conduzem a liturgia, eles louvam o Senhor, eles compartilham do Evangelho com o povo dele. Ah, não, eu achei que ia ter um templo aqui, com um banco, com os negócios assim. Nosso ambiente de adoração a Deus não se limita a espaço físico, e o Senhor Jesus nos apresenta isso. Nós precisamos também ensinar isso às pessoas, e ensinar a adorar em espírito e em verdade. O versículo de número 25 diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Para ensinarmos o povo a adorar, nós precisamos apresentar aquele que é digno de ser adorado. Nós precisamos apresentar o Messias, nós precisamos apresentar Jesus. Qualquer movimento religioso que aconteça, que não seja apresentado o Senhor Jesus, pode até ser um impacto social, mas não será um impacto evangelístico. Nós precisamos anunciar o Evangelho, anunciar o Senhor Jesus. Versículo 27 diz que, nesse ponto, chegaram os discípulos, admiraram por ele estar conversando com aquela mulher. Depois nós vemos, então, para findar, que o Senhor Jesus, ele se apresenta àquela mulher como quem deveria ser adorado. Versículo 31, aquela mulher reconhece, chamando Jesus de mestre. Os discípulos aqui chegam até Jesus, dizendo quem ele é. Os discípulos, então, aparecem a Jesus, declarando que ele é o mestre. Ali oferece o alimento, Jesus fala da necessidade de continuar a missão, de evangelizar, de cumprir aquilo que o Senhor determinou. E o versículo 28 me chama a atenção, quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aprendemos aqui, então, findando com esta mulher, a esse exemplo. Aquela mulher tinha ido ao poço pegar água, aquela mulher tinha a sua responsabilidade naquele momento. Mas aquela mulher, depois que ela conheceu o Evangelho, que ela conheceu o Senhor Jesus, houve a necessidade que ela deixasse o seu canto. Houve a necessidade que ela deixasse ali o trabalho que ela estava realizando naquela ocasião e fosse anunciar Jesus àqueles que ainda não sabia a respeito. E o desafio para mim e para você também é tirarmos momentos da nossa vida, parar o que está fazendo e anunciar Jesus. Isso é necessário. Você precisa parar, às vezes, de um ativismo constante que pode, porventura, estar vivendo e anunciar Jesus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos deixar o cântaro. Nós precisamos deixar, em algum momento, o trabalho. E ir falar para Jesus, a um povo que é necessário. E às vezes esse povo não é aquele que está no nosso meio. Por isso a necessidade de deixar. Porque no dia a dia, o evangelismo, a evangelização é um estilo de vida. É onde cada um de nós estivermos. É no trabalho, é na escola, é em casa, já repetimos aqui. Mas haverá ocasião que será necessário você deixar tudo e ir. Deixar tudo e ir. Anunciar Jesus àqueles que ainda não sabem ou pouco conhecem a respeito do Messias. Fim do texto dizendo que ela então anunciou e os homens foram até lá conhecer a respeito de Jesus. O versículo 42 fecha e aqueles homens, aquelas pessoas que foram até lá, disse à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Precisamos então fazer isso. Apresentar o Salvador do mundo. E as pessoas só conseguirão entender quando elas próprias tiverem a experiência com este Salvador. Algo que está além daquilo que eu e você podemos fazer. Compete a mim e a você apresentar o Salvador do mundo. Ir onde é necessário, falar aos incomunicáveis e ensinar o povo a adorar o único que é digno de louvor e adoração, que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Reverendo.